essi plano, o su essi so, o su essi so, o su essi so. Essi so, vento futuro, onde não há. O de cima morre e o de baixo vence.